ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. É destaque. Está no Expresso. Meio-dia e 10, aqui na Pássaro da LFM, é o programa Expresso. Vamos juntos até as 14 horas com a sua participação sempre aqui pelo 991-248325, também pelo 992-04-2222. Você pode mandar aí a sua pergunta, a sua mensagem para os nossos convidados. Hoje acontece aqui no campo do Cruzeiro a semifinal da Copa Cruzeiro de Futebol. Às 14 horas tem Jim Jones versus Big Mais e às 4 horas tem Cruzeiro versus Guaranésia, semifinal então da Copa Cruzeiro. Amanhã de manhã, na feira, né, aqui do município de Guaranésia, a equipe Águias de Cristo, em parceria com a Polícia Militar, com o Concep, com a Prefeitura Municipal, estará instalando gratuitamente a antena corta-pipa nas motos que passarem pelo local. A campanha começa às 9 horas da manhã. Passe por lá e instale a antena e fique protegido contra as linhas de pipa com cerol, tá ok? No final do programa de hoje tem sorteio de pizza semi-pronta lá do supermercado Irmãos Watt e também de um almoço no restaurante Mangueira. A gente segue o programa agora recebendo aqui membros do Léo Clube. Tô recebendo aqui o Arthur, tô recebendo aqui a Maria Eduarda e também o Giovanni. Eles são integrantes do Léo Clube. A gente vai falar um pouquinho do Léo Clube e também falar principalmente de um evento que vai acontecer no próximo sábado, dia 8 de julho. É a terceira edição de uma festa junina que o Léo Clube está organizando e organizando sempre com muito sucesso, com muita maestria. Vamos começar pela Maria Eduarda, sempre, pelas mulheres. Tudo bem, Maria Eduarda? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, e você? Prazerzão estar recebendo comigo, tá ótimo. Giovanni, como vai? Tranquilo? Tudo bem, boa tarde. Arthur, e aí, beleza? Beleza, boa tarde. Vamos começar falando, até para explicar para a população, que muita gente não sabe, o que é o Léo Clube, né? O pessoal fica na dúvida, mas o que é esse Léo Clube? É uma comunidade religiosa? O que é isso, Giovanni? Explica pra gente. Não tem relação com religião. Nada a ver. É uma instituição sem fins lucrativos. A gente trabalha em prol da comunidade. E é pra jovens, tanto homem quanto mulher, de 13 a 30 anos, que se interessam em fazer o bem. Tá, mas tem alguma relação com o Lions Club? Porque o pessoal mistura, né? Ah, é a turma do Lions Club, é a turma do Léo Clube. Que relação que é essa? É a mesma coisa. A única diferença é que o Lions é pra casal e acima de 30 anos, mas a prestação de serviço é a mesma. Mas o pessoal do Lions ajuda vocês? Como é que funciona isso? O Lions é o nosso patrocinador, eles que financiam a gente. Eles que bancam alguma coisa que vocês vão fazer, é isso? Exatamente, tem as taxas que a gente tem que pagar pro distrito múltiplo, pro distrito regional, pro distrito que a gente faz parte, que é o LC12, que abrange Minas Gerais inteiro. E essas taxas quem paga, que é a taxa que faz com que o Léo exista, é paga pelo Lions. E como é que vocês são convidados para participar? No meu caso, eu fui convidado por quem já era sócio, mas qualquer pessoa pode fazer parte. E todo ano a gente faz uma indicação, a gente pesquisa na cidade pessoas que têm o estilo, tem a característica que a gente procura para ser um Léo. Aí a gente faz a indicação, a gente leva o convite, a pessoa pode conhecer, mas qualquer pessoa que não receber esse convite e tenha vontade de entrar, pode ir nas nossas reuniões tranquilo. Qual é a característica para ser fazer parte do Léo Clube? Tem que ter disponibilidade de tempo, porque o Léo toma bastante tempo da gente. Tem que ter a vontade de servir. A gente não procura pessoa que tenha vergonha, assim, porque a gente pede muita coisa, a gente bate na porta da casa do povo. Então, pessoa que não tem vergonha, assim, a gente... Pessoa mais tímida já fica meio... A gente trabalha muito em cima dessas pessoas tímidas pra mudar. Ah, mas então eles são convidados também? São. E aí no decorrer do tempo que eles estão no clube, eles vão desenvolvendo essa... E tem mulheres também no Léo Clube? Infelizmente é uma minoria, mas tem. quantos integrantes hoje tem o Léo, mais ou menos? 36. 36? 24 homens, 12 mulheres. Por que tem menos mulheres? Não sei. Falta de convite? Não, pode ser falta de convite também, mas... Parece que os homens têm um interesse maior nesse lado de ajudar o próximo aí, né? O que não devia acontecer, porque é uma coisa para todos, né? Você agora tá como presidente. Sim, tô como presidente, é o meu terceiro ano, vai fazer 3 anos que eu tô no clube. Agora eu entrei como presidente, espero que tudo ocorra bem. Quanto é o tempo de mandato lá, seu? É um ano? Um ano. Um ano. É, o ano do Léo é de julho a junho. Tá. Então você tá começando agora. Sim. Ou tá terminando? Começando agora. Começando agora. Começando agora no mês de junho. Sim. A primeira entrevista que você dá como presidente. Exato. Muito bem. Quais são seus planos nesse ano de mandato? Então, a gente pretende continuar com os eventos da gente, que é a Noite da Pizza, campanha como campanha da Páscoa, Dia das Crianças, campanha de Natal, que a gente sempre faz, e a gente vai manter e ver se a gente muda. A gente pretende fazer uma campanha com os idosos que nunca foi feito, campanha de saúde, esporte, a gente sempre... Quais são as maiores dificuldades que vocês enfrentam, Maria Eduarda? Essa questão de sair na rua pedindo mesmo, bater de porta em porta ou não? Não, até que não, porque quanto ao pessoal tem ajudado bastante a gente, porque na campanha de Natal mesmo, a gente sai, a gente pede de casa em casa, a gente sempre escolhe Renovação e Bom Jesus, que sempre ajuda a gente. A gente monta a cesta básica e doa para famílias necessitadas. Mas quanto ao pessoal, não. A gente tem uma ajuda legal, sim. E aí tem um cadastro para essas famílias? Para chegar e ajudar uma família ou não? Não, é quem vai não lá tem. E bate, pede lá para vocês? Não, muito, às vezes acontece de muita gente pedir. Teve um ano que tivemos indicação de várias famílias. A gente doa ali por volta de 20, cesta básica todo Natal. Tem muita gente precisando em Guaranésia, né? Tem muita gente. É uma pena a gente conseguir só 20 famílias, né? Porque a gente não consegue tanta coisa para fazer tanta cesta básica. Mas o que a gente consegue, a gente procura ajudar, sim. É, e infelizmente a gente às vezes não enxerga, né? É, não é todo mundo que precisa que a gente consegue ajudar, mas a gente tá aí tentando. E aí, Arthur? Um dos eventos que vocês fazem é a festa junina, né? Isso. Que tá começando a virar uma tradição, já é o terceiro ano, né? Isso, é nosso terceiro ano. Eu participei só de duas, mas eu, esse ano eu vou ter mais um prazer de participar. Esse ano vai ser dia 8 do 7, que é o próximo sábado, a partir das 7 horas, no Salão de Festas Pontilhão. E o que, que vocês programaram nessa festa junina? O que, que vai acontecer nessa festa junina? Na festa junina a gente vai ter o show dos Gilmados, né? De quem que é mesmo? Vai ter a festa junina, vai estar acontecendo. É, vai ter uma banda, isso, né? A gente vai fazer bingo. E é isso. Vai ter uma ação. O bingo é uma tal da ação entre amigos que a gente sempre fala, né? É, porque como a gente tem pouco patrocinador no clube e tem muita coisa, a gente precisa ter algum retorno. E a gente acaba fazendo bingo, coisas assim, em eventos, pra que a gente possa ter um dinheiro pra ajudar pra ser mais. Utilizado isso. Depois, como a Maria Eduarda falou, pra conversa básica e tudo mais. Vamos ter brincadeiras típicas. Isso. Open bar e open food, de comidas típicas, né? A tal da ação entre amigos, né? Né? Que né? Não pode falar bingo, é ação entre amigos. E o ambiente, além que é o bacana de tudo, que é um ambiente super familiar, né? É, como você disse, vai ser open bar e open food. Os ingressos sendo vendidos por membros do clube por R$10. E aí você vai ter uma pulseira que vai ter essa possibilidade. Com a pulseira você pode usufruir de todas as comidas típicas durante a festa. Tá, e na hora vai ser vendido ingressos ou não? Também vai? Sim, tem uma quantidade de ingresso limitada, mas não foram todos vendidos até agora. Tá. A gente espera que vende todos, mas conforme for, se tiver mais ingresso na hora vai ser vendido. Se não, limitou, vendeu todos, não tem como a gente vender na hora. Tá, então vai ser limitado. Sim. Então quem quiser ir no próximo sábado... É melhor sábado, já procurar os membros. Dia 8, né? Procure os membros. Porque quanto antes, melhor garantir seu ingresso. Não tem um local fixo, é procurar vocês. É. Na página de vocês no Facebook? Tem 36 pessoas no Léo agora. Acho que todo mundo deve conhecer alguém aí, né? Que tá no Léo. Vendendo ingresso. É. E depois, vocês vão fazer no sábado a festa junina, a terceira edição da festa junina. E depois, um domingo, vocês vão fazer um campeonato de truco? Como é que é isso? Sim, na verdade, o campeonato de truco, quem tá organizando é a equipe do Amarelo, dos jogos. E o Léo Clube vai estar no bar. Tudo que for comprado no bar vai ser lucro pro Léo, então a gente tá divulgando, pedindo para que o pessoal vá no campeonato e use o bar bastante, né? Sempre bastante. Pra ajudar o Léo. Ô Giovanni, como é que vai ser esse campeonato? Se inscreve na hora, tem que fazer inscrição antecipada, qual que é o local? O local vai ser no Salão do Pontilhão também. Vai começar a partir do meio-dia. Do meio-dia a uma vai ser feita as inscrições. Quem quiser procurar a galera da Equipe Amarela ou a galera do Léo pra se inscrever antes também pode. A taxa de inscrição vai ser R$20 por dupla. E o prêmio vai ter medalha pros campeões e 40% em dinheiro do valor arrecadado nas inscrições. É. Aí pode se inscrever no decorrer da semana ou procurar no dia do evento o pessoal do Léo ou da Equipe Amarelo a partir do meio-dia. O campeonato mesmo começa a uma. E do meio-dia a uma vai ser as inscrições. Quem quiser fazer a inscrição antes, tudo bem, mas se preferir fazer no local lá, não tem problema. Sim, quem quiser fazer antes, pode fazer e na hora também vai estar fazendo. Bacana demais. E esse é um evento, então, que vocês estão auxiliando a Equipe Amarela lá do ginásio, né? É que a gente já fez duas vezes o campeonato de truco. E eles nunca fizeram. E aí, como a gente já tem experiência e eles queriam fazer, aí eles pediram a ajuda da gente pra auxiliar eles como fazer, como conseguir as coisas, e aí a gente entrou em parceria com eles. Quem estiver ouvindo a gente agora, gostou do Léo Clube, conheceu um pouquinho mais do Léo Clube e quiser fazer parte do Léo Clube, como é que faz? Procura vocês, vai na sede, vai nas reuniões, como é que é? Pode procurar a gente, tem a nossa página no Facebook, que a gente posta tudo que a gente faz. As nossas reuniões são aos sábados, às 20 horas, na sede do Lions Club. Hoje tem, por exemplo, se alguém quiser ir, tá convidado. E é isso, só procurar a galera do Léo. A reunião é aberta ao público ou não? É pra pessoa da faixa etária de idade, 13 a 30 anos, pode, qualquer pessoa tranquilamente pode ir. Assistir a reunião, não será? Tem nada fechado lá não. Não, será bem recebido reunião lá. Reunião aberta ao público. Aham. Uhum. Beleza, então vamos reforçar o convite para a festa junina do Léo Clube. Presidente, por favor. Tá, fica aqui o convite para todos para participar da nossa festa junina semana que vem, dia 8 de julho, a partir das 19 horas, no Salão do Pontilhão. Quem quiser aderir o ingresso pode procurar qualquer membro do Léo Clube e que vai estar à venda aí. E a renda vai ser, além de vocês utilizarem uma parte aí para vocês, eu acho, vai ter também uma doação lá para a sociedade? Sim, sim, a gente vai dar 50% do lucro total, isso, para a sociedade Santo Antônio. Isso, lá, Santo Antônio de Pádua. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem em Guaranésia, e o programa fica sempre aberto aqui para vocês, tá? Qualquer coisa, só chamar, tá bom? Tá bom. Certinho. E vocês muito vão. Obrigada. E eu não sei se todos vão continuar ou alguém vai continuar para depois, pra gente continuar no bate-papo lá com o pessoal do Arraiá que vai fazer a entrega do troféu. Ok. Tá joia? Tá. Muito obrigada, Viviane, aqui da Rojão Autopeças, está mandando um abraço para vocês também, parabenizando aí pelo trabalho de vocês. Tá. Tá joia? Intervalinho comercial e seguimos já com o Expresso de hoje. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata.